E agora vamos até aos arredores de Paris, a cidade de Luz, cidade onde vive uma enormíssima comunidade portuguesa. Vamos até Oruguens, creio que é aí que a nossa próxima convidada está. Chama-se Cristina Alves, é a presidente da Rádio Arc-en-Ciel. É exatamente aí em Oruguens que está? Olá, muito boa noite. Obrigada pelo convite. E sim, é por acaso estou pertinho da rádio. Estou no meu trabalho atualmente e deixei este momento de pausa para vir dar uns dedinhos de conversa com vocês. Muito bem. Antes de mais nada, Cristina, deixe-me então pedir-lhe para apresentar aos nossos espectadores a Rádio Arc-en-Ciel. A Rádio Arc-en-Ciel é a rádio que está ligada à comunidade portuguesa. Em português, assim dizendo, a rádio Arco-Íris. Arco-íris. Claro, é a rádio que hoje liga Portugal à nossa comunidade. É uma rádio associativa, onde há um conselho de administração. Tentamos sempre ficar ligados a Portugal, seja a nível da música, da cultura, de tudo o que pode ser ligado à nossa comunidade, ao nosso português. Diga-me uma coisa, esta rádio assume as minorias étnicas como o seu público-alvo, porquê? Porque foi assim que foi criada há 36 anos, foi criada esta associação, rádio associativa, pelo cônsul honorário que estava em prol nesse momento, o Sr. Antero Aires, que tinha aquelas saudades da música portuguesa e tinha que fazer algo para que a comunidade desta região tivesse uma ligação. E então decidiu comprar a antena, porque nem tudo se faz como se quer, não é assim? E então comprou, teve esta belíssima ideia de comprar a antena. Hoje a comunidade portuguesa desta região é proprietária da associação e da antena, em que todos os 5 anos temos que fazer o pedido para renovar então Exato. esse pedido da antena. E o que fazemos de melhor é sempre continuar. Que há 36 anos que dura e o nosso objetivo é de sempre continuar um pouco francês, um pouco português e também damos a palavra à comunidade espanhola. Muito bem. Explique-me melhor então isso. Portanto, vocês transmitem em frequência modulada, em FM, no 96.2, na região de Paris, creio que pode-se dizer dessa forma. Sim. E apesar de ser uma rádio associativa de origem portuguesa, tem também essa vertente de dar a voz aos espanhóis e também a franceses. Como é que isso funciona? É assim, durante a noite é uma rádio que funciona 24 horas sobre 24. Durante a noite é a RDP Internacional que é emitido. E depois, a partir de todas as manhãs, são animadores benévolos presentes, todas as manhãs, que estão presentes em música portuguesa e falam português. Durante a tarde, é mais a língua francesa. Ao final da tarde também. Ao fim de semana, somos sempre há 20. 28 animadores, esses 28 animadores vêm fazer os programas em direto, não há nada gravado, é tudo em direto, todas as horas há um animador e depois há 6 horas dedicadas então à comunidade espanhola, que tem os programas deles também. Mas há alguma razão específica para ser uma rádio trilingue, basicamente? Trilingue, nem só, porque somos a rádio é uma rádio associativa das comunidades e especificamente aos portugueses, mas que também dão voz às outras associações e a associação que é o Desportivo Espanhol tinha feito esse pedido e foram bem aceitos na nossa comunidade também. Digamos só uma coisa. Que género de rádio é que nós estamos a falar? O que é que nós podemos ouvir na Rádio Arc-en-Ciel? Em especial música, muita música portuguesa, que é o que mais os nossos animadores sabem fazer. Temos ao sábado de manhã entrevistas, muitas vezes com artistas vindos de Portugal. Entrevistamos todas as pessoas, não é? Mas que tenham sempre uma conotação com Portugal. Depois temos discos pedidos, tudo em ligação à música, à cultura. Há uma senhora também que tem as suas receitas portuguesas, bem portuguesas, um pouco de tudo, mas sempre ligado a Portugal, nos programas portugueses. Depois, os programas franceses também há um pouco de tudo, seja o futebol, a música, a cultura, um livro, tudo isso, mas é tudo ligado à informação e tudo isso, que seja de perto ou de longe, mas também ficamos por perto da nossa região aqui de Orleans, que é para também dar a voz às associações, às outras associações, aos grupos musicais, aos artistas, cantores e outros que sejam cá da nossa região também. E tem muita aceitação, tem muitos ouvintes a Rádio Arc-en-Ciel? Por acaso temos, não podemos justamente fazer esse cálculo mediamétrico, porque de facto que temos as três línguas, é complicado. Já tentámos fazer, mas é complicado fazer esse cálculo, mas sabemos que somos, que temos uma larga, como é que eu ia dizer, família de ouvintes que ouvem a nossa rádio. E através do mundo, porque hoje, na verdade, temos a Dande FM na 96.2, mas somos escutados através do mundo, através do nosso site. Portanto, é uma rádio para todo o mundo, É basicamente. isso. É isso. Cristina Alves, e planos para esta rádio, que já existe há 33 anos, que foi o que disse? Peço desculpa? Existe há 36 anos e havemos de 36. concluir. E o nosso objetivo é de nunca parar. Fizemos uma promessa a quem criou esta rádio há 36 anos de nunca parar, de sempre continuar, de sempre ter esta ligação a Portugal, é o nosso objetivo. Planos, sim, este ano vamos agora, este fim de semana, justamente, vamos festejar então o Dia dos Namorados, uns dias antes, tem que ser assim, não é? Exato. Fazemos um artista de Portugal, que é o Estoque e Dança, também temos uma homenagem à grande Linda de Sousa, que era importante fazer essa homenagem. Depois, 22 de Abril, Jorge Guerreiro também de Portugal. Dia 10 de junho, claro, vamos também Claro. festejar dia 10, é importante também. E disse que era qual é o artista que vão levar agora de português? O Estoque e Dança. Toque dessa. Muito bem. Cristina, agradeço-lhe muito o facto de ter estado connosco aqui neste direto, aqui no Palavra aos Diretores. Boas Mas também, audiências. Sim, diga. se fosse possível também, deixar também aqui uma palavrinha, porque nós também temos a nossa grande festa dos Santos Populares ao ar livre, que vai ser no dia 1 e 2 de julho, que é um momento forte da nossa rádio, e deixava aqui uma palavrinha para que Portugal se juntasse a nós nessa festa. Para nós é uma grande dificuldade ter um convite, um convidado, uma entidade portuguesa na nossa festa, porque talvez ainda não somos grandes que chegue, talvez, não sei, mas é esta a nossa dificuldade de um Mas dia convidam, termos. o que me quer dizer é que convidam e as pessoas não vão, é isso? Não conseguimos chegar até o convite. Não conseguimos chegar até o convite, e é pena porque a nossa festa pode atingir as 10 mil pessoas Mas a quem é que queriam se tivermos. endereçar o convite? O senhor Cafofo? Porque não? Nem que seja um presidente de uma Câmara, estou a ver Amarante, o Porto e tudo isso, que é o forte da nossa imigração, e gostaria que um presidente da Câmara, que essas entidades viessem ver como vai a nossa festa, como vai a rádio da comunidade portuguesa, e que juntamos, conseguimos juntar portugueses, por vezes difícil, porque trabalhamos, somos Claro. benévolos, mas fazemos tanto como os grandes. Era Muito isso bem. a mensagem. Cristina, fica aqui então esse seu repto, esse seu convite a algum autarca, sobretudo da região do Norte, que é de onde Claro. parte grande parte da imigração aí para essa zona, que possam ouvir e que possam um dia aceder ao vosso convite, estar nessa festa dos Santos Populares ao ar livre, aí na zona de Orleans, e ouvir um pouco e saber como é a Rádio Arc-en-Ciel. Obrigado por ter estado connosco. Claro que sim. E Obrigada. boas audiências e boa continuação para todos e boa continuação de uma boa rádio aí nessa zona de Paris. Muito obrigado e até breve. Luís Costa. Obrigada eu e um até breve, então. Muito Muito obrigada. obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Luís Obrigada. Costa, aqui temos a Rádio Arco-Íris, para falarmos em português e não em francês, há 36 anos, o que também é obra, não é? Sem dúvida. E eu acho que aqui, se me permites, é um bocadinho redutor colar a rádio a Paris, embora não seja longe de Paris, está a 120 quilómetros de Claro. Paris, enfim, não é uma distância avassaladora, é uma distância entre Porto e Coimbra, é o equivalente a uma Zona distância de entre Porto Paris, e Coimbra. portanto. Mas é na região do Loire, claramente tem uma ligação territorial mais ali ao Loire. Ali à zona dos castelos do Exatamente. Loire. E Orléans, que é a cidade digamos, onde de facto opera esta rádio. Cristina Alves, como todos os elementos desta estrutura, e ela sublinhou, são voluntários. Ela própria já vai no sétimo ou oitavo mandato enquanto presidente da Arconciel, é de facto a alma mater daquele projeto. E agora permite-me sublinhar um outro lado, digamos assim, que a preocupa muito, ainda bem, que é a defesa da língua portuguesa. Eu cruzei-me com ela agora num júri literário, precisamente, num concurso lançado pela Associação Internacional dos Lusodescendentes. Ela lá estava também a dinamizar e a dar grande força a esse projeto, ligado à literatura produzida por jovens, certo, jovens lusodescendentes, alunos das escolas e do ensino português em França. E, portanto, sublinhar também esse aspecto importante do papel desempenhado por Cristina Alves, que é a Presidente da Rádio Arconciel. Muito bem, e aqui fica um convite para os espectadores ali naquela zona de Orleans ouvirem então a rádio Arconciel. E agora vamos até Newark, até o outro lado do Atlântico. Vamos ao encontro do Igor Alves. Olá, Igor, muito boa noite. Igor, como é que está o Jornal 24 Horas?